com a perda das luz. O fã chora quando vê seu ídolo chorar. E se decepciona na necessidade de amá-lo. Eu sei que muitos ídolos se envolvem com seus fãs. A amizade é verdadeira, perfeita, quando a mente é fã. Mana, mamana, mamana, mamana, mamana. Foi ser amigos.